Bravo, sua solução está sectorizada no 80 sobre a pista, ele na parte na base. Boa noite, eu sou na Mano 43, avistado, foi autorizado, pistola 0, vento 1, 2, 0 graus, 099. Boa tarde, contato com a dona Decolagem, via saída Puca, sube e mantém o nível de voo 390. Saída Puca sobe direto pro 390, é o azul 627198. 43, salão 45, libera direito, chamando 21, décima 9. Desce 19, chama o ponto Recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Chama a Recife, agora o 250, controle Salvador 1-2-0-2-9-8. 2-9-6-2-0-1, boa noite. Boa noite. Salvador, departure control, good afternoon, Ocean 6201. Channel 6201, radio contact on the plaza, classic level 380, level 1 departure. Which level 1 departure, classic 380, motion 6201. 6201, call us the same for 125.1. If unable, 128.35. Good night. Boa noite, 69, decolando 01, chame controle, 120, decimal 80. 2080, boa noite, 69, obrigado. Direção Salvador, boa noite, 69, saída a bom 1. 9869, contato radar decolagem, via saída a bom 1, submantenha no visor 360. 360, a bom 1, boa noite, 69. Autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Autorizado, alinhar e manter, na 1 no zero, 132.23. Boa noite, 69, pode ir lá na proa de Alepa? Autorizado, direto Alepa, boa noite, 69. Direto Alepa, obrigado. 4000, prossiga. 4000, mantenha a posição no taxi hotel. 3, 2, 3, autorizado, decolar, pista 10, ventura, 30 graus, 089. Autorizado, decolar, pista 10, 32, 883. Nem autorizado alinhar e manter pista 10. Decolado 05, chame controle, Lula 20, decima 80. Controle 130, 8, boa, tá 3283. Oi, Salvador, boa, tá 3283. 3283, contato radana decolado, vou sair da arco 1, subir manter nível de voo 360. Arco 1, subindo para 360, tá 3283. Uma 3000 autorizado circular pista 10 Antônio 30 graus 05 nós. Uma 36 decolado aos 08, chame controle 120, decimal 80. Chamar o controle no 120, decimal 80, agora. Contato radar na decolagem, via saída Coreia Bravo, submetendo o nível de voo 060. Subirá em material 060, 436. Voo 1869, deixar no centro Recife, frequência 1260, Atena 128-211. 1260-228, boa noite, canal, obrigado. Tranquilo. 145, autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Alinhar e decolar da 10, vento 134. Uma 365, não tem 060, é pastoral. É 45 decolado, zona 9, chame agora o controle, 120, decimal 80. 2080, zona 645. Bono 645, contato radar na decolagem, via saída Sambo 1, submantendo o voo 360. Via Sambo 1, 3620, Bono 645. Voo 2184, mantenha a ponte espera. 4 autorizado, alinhado e decolar, pistão 90, Ancuma 30 graus, 059. Autorizado, alinhado e decolar, Ancuma 0, voo 184. 6897, autorizado, linhagem decolar, estômago 0, vento 1, 2, 0 graus, 089. Linhagem decolar, estômago 2847. 5 nós, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0130 graus, 07 nós. Aérea Paula, pista 0062, pista 9. Salve 0, voo Zomés, para interceptar a cada voo mais 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 019. Autorizado, outro 4, 3290.